É mais um dia chegado, o quarto bagunçado, o olhar remelado, outra vez acordado, um fininho de chavado, meu caderno rasgado, dedos amarelados, desde ontem brisado, fiz um trampo pesado, movimentos cansados, sentimento embotado, porra, eu tô desandado, vou ficar viciado, onde é que estão meus pedaços? Muita calma do carro, bota um rap no rádio. c.rap.beck.com.com.com. São meus olhos vermelhos. c.rap.beck.com.com.com. São meus olhos vermelhos. Não quero ver você pensando que eu sou vagabundo. É só o meu direito de errar dentro do mundo. Não quero ver você pensando que eu sou vagabundo. É só o meu direito de errar dentro do mundo. E se é assim eu aceito, são as marcas do gueto. Se foi feito, tá feito. Bolo novo conceito. Não exijo respeito de quem tem preconceito. É daquele jeito e também desse jeito. Falo o que vem do peito, eu já era suspeito. Rachaduras no beiço, é do pego sujeito. Então quando me deito, penso em quem é perfeito. Outra vez sem espelho, outra vez me aceito. c.rap.beck.com.com.com. São meus olhos vermelhos. c.rap.beck.com.com.com. São meus olhos vermelhos. Não quero ver você pensando que eu sou vagabundo. É só o meu direito de errar dentro do mundo. Não quero ver você pensando que eu sou vagabundo. É só o meu direito de errar dentro do mundo. É desse jeito e daquele jeito, somando isso com aquilo, tudo fica perfeito. É assim o assado é assim. Despropósito não, tem começo e nem fim. Me diz, é desse jeito e daquele jeito, somando isso com aquilo, tudo fica perfeito. É assim o assado é assim. Despropósito não, tem começo e nem fim. Sem ofensa a ninguém, quer cuidar tudo bem. Sabe, eu sei que você é maluco também. Se a pureza não vem, perde a linha do trem. Tá frustrado e doidão, chora aqui nem neném. Mas o que é que tem? Os anjos dizem amém. O sábio enlouqueceu, chapado agora tá zen. Ouvindo vozes do além, obcecado que nem caro rapaz pelo bem, pra lá de Jerusalém. c.rap.beck.com.com.com. São meus olhos vermelhos. c.rap.beck.com.com.com. São meus olhos vermelhos. Não quero ver você pensando que eu sou vagabundo. É só o meu direito de errar dentro do mundo. Não quero ver você pensando que eu sou vagabundo. É só o meu direito de errar dentro do mundo. É desse jeito e daquele jeito, somando isso com aquilo, tudo fica perfeito. É assim o assado é assim. Despropósito não, tem começo e nem fim.